tão pequeno, simplesmente um pecador. Eu reconheço, não mereço tanto amor, mas foi por mim que tu morreste numa cruz. Eu devo a ti a minha vida, ó meu Jesus. Lá no Calvário fizeste tudo por mim. Os meus pecados sei que já me perdoou. De ramo bravo transformou-me num jardim. E como vaso em suas mãos usado sou. Foi uma luta pra chegar até aqui. Todas as muralhas até agora derrubei. Se todas as provas que vieram já venci, só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei. Jesus me confortou. Era ruim, mas também me transformou. Corri depressa para os braços de Jesus. Com muito amor estou levando a minha cruz. Valeu a pena deixar tudo de lado. Tenho alegria em ser um homem transformado. Vou caminhando, almejando meu país, que a cada dia eu me sinto mais feliz. Foi uma luta pra chegar até aqui. Todas as muralhas até agora derrubei. Se todas as provas que vieram já venci, só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei. Foi uma luta pra chegar até aqui. Todas as muralhas até agora derrubei. Se todas as provas que vieram já venci, só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei.